A palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a palestra do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, realizada no dia 11 de outubro de 2010, durante o 6º Congresso Espírita Mundial em Valência, na Espanha. O tema: Médiuns e Mediunidade. Com vocês, a palestra do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Nós estudaremos a mediunidade e o médium não exatamente do ponto de vista paranormal, mas a mediunidade na pessoa comum e como a mediunidade interage com o organismo e o psiquismo, e qual a relação entre mediunidade e o processo de saúde e doença. Então, quando você apresenta um problema de saúde e você se pergunta: será o meu problema espiritual, orgânico ou psíquico? Então nós estudamos a mediunidade sob esse aspecto. Na verdade, as informações que aqui eu vou passar são fruto de nossa experiência no consultório médico. E, portanto, nossa conferência traz conceitos médicos limitado a esse terreno, entendendo que mediunidade se expande para além do território médico naturalmente. Vale lembrar que Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, explica que a mediunidade é um fenômeno biológico e, portanto, se a mediunidade é um fenômeno biológico, naturalmente, que é um território de estudo da medicina. Conhece o Código Internacional de Doenças? CID-10, da Organização Mundial da Saúde, onde há o registro de todas as doenças e desordens reconhecidas pela medicina no mundo. No item F44.3, nós temos o seguinte diagnóstico: estados de transe e possessão. Entenda que é possessão por espíritos. E quando é que o médico pode diagnosticar que uma pessoa apresenta um quadro de transe ou mediunidade? Ou quando apresenta um quadro de possessão espiritual ou obsessão? O indivíduo tem uma perda de identidade com a conservação da noção do ambiente. Por exemplo, o paciente estava possuído e no hospital, nervoso Ele derrubou as mesas, as cadeiras, foi contido para poder ser medicado, e depois ele disse: me tornei agressivo, estava observando eu mesmo o que eu estava fazendo, era um espectador da minha agressividade, como se tivesse possuído por uma força que, a par de minha vontade, contra minha vontade, fez com que eu derrubasse as mesas e as cadeiras. Então, é um fenômeno de possessão, de transe, que é considerado doença quando a pessoa não tem controle. Mas o Código Internacional de Doenças considera que não é doença o estado de transe no contexto cultural ou religioso do sujeito. Está claro? Então, as atividades mediúnicas nos centros espíritas são consideradas saudáveis pela medicina. Mas quando a mediunidade está em desequilíbrio, fora do controle da pessoa, levando a atitudes desajustadas, então está enquadrado dentro do item F44.3, estados de transe e possessão. Veja que a medicina mundial já considera a mediunidade dentro da ciência, dentro da própria doutrina médica. Você já perguntou ao seu médico se ele conhece este dado da medicina? Exclui esquizofrenia, transtornos de múltipla personalidade e outros diagnósticos. Perguntaria a vocês o que vocês estão vendo. Este é um cérebro visto pela ressonância nuclear magnética por supercondutividade quântica. Interessante que fotografa uma pessoa sentindo um cheiro, e então há esta irradiação magnética muito parecida com os vórtices dos centros de força, ou o que os hindus chamam de chakras. E então, o nosso organismo não é só o que vemos com os olhos. A medicina já detecta outros aspectos da anatomia, particularmente da anatomia magnética, que é o que vai nos conectar com a dimensão espiritual. Aqui, um magnetoencefalograma, onde vocês podem observar as ondas magnéticas irradiadas pelo cérebro, de forma que a sua cabeça vai além dos limites que você pode palpar ou enxergar. Ela se expande magneticamente e vai entrar em sintonia com as ondas magnéticas de mesmo padrão. Aqui seria a anatomia vista por estes aparelhos daquilo que será a medicina do futuro, as nossas conexões magnéticas que nos conectam com as outras dimensões invisíveis, porém hoje detectáveis pela ciência. Aqui, uma ressonância magnética funcional de uma paciente. Veja, antigamente se pensava que imaginar, pensar, que o pensamento, que a imaginação eram realidades virtuais, como as imagens de um espelho que representam a realidade, mas são destituídos de representatividade física. Mas com a ressonância funcional, a medicina descobre que pensar e imaginar provoca alteração no cérebro, particularmente aumento da circulação sanguínea das áreas cerebrais e aumento de consumo de glicose e oxigênio. Toda força que desloca a matéria é energia. Se a imaginação, se o pensamento, se a emoção provoca alteração química do cérebro, portanto, o pensamento é energia. E desta forma é hoje concebido pela ciência. Sim, agora começamos o nosso estudo. Sabemos pela medicina oficial que a glândula pineal é capaz de captar magnetismo e transformar em neuroquímica. Assim também fazem os nossos olhos. Os nossos olhos captam a luz e transformam em química. A pineal capta magnetismo e transforma em química. É um órgão sensorial. Assim também os olhos captam a luz por serem órgãos sensoriais. Embora a imagem vai ser formada nas áreas cerebrais correspondentes à visão. Então a pineal capta o estímulo magnético e esse estímulo é transformado em química. E daí se dirige a áreas do cérebro. Conforme a área do cérebro para onde esse estímulo foi dirigido, então nós temos um fenômeno diferente. Por exemplo, se a pineal capta o estímulo, e esse estímulo da pineal é dirigido para o lobo occipital, aqui atrás, na cabeça, há um fenômeno de clarividência, é um fenômeno visual, porque esta é a região visual. Se a pineal capta um estímulo magnético vindo do mundo espiritual, e esse estímulo se dirige para a área cerebral da escrita, então há uma psicografia. Está clara a ideia? Ok? Então a mediunidade é uma função de senso-percepção, ou seja, um órgão sensorial capta o estímulo e depois esse estímulo é levado para áreas cerebrais de percepção. Aqui eu fotografei várias pineais, mas as pessoas já tinham desencarnado. Assim também você tem uma glândula dessa na sua cabeça. São esses pontos, parecem, aí ó, parece um caroço de azeitona. Como será a sua? O plano de saúde não cobre esse exame. Aí são várias pessoas que nos cederam o cérebro para nós fotografarmos as pineais. Essa é bem significativa, parece mesmo uma azeitona. Olha lá. Na tomografia cerebral, essa é uma tomografia de um cérebro. Vocês observam no meio do cérebro pontos brancos? Dá para observar? Dá? São cristais que existem dentro da pineal e que aparecem na tomografia como pontos brancos. Quando a pessoa apresenta mediunidade de incorporação, que é quando ela capta a interferência de um espírito, em geral, ela tem esses cristais em grande quantidade detectáveis na tomografia. Por quê? Porque esses cristais permitem o sequestro da onda, como fosse um telefone celular, capta a mensagem. Então a pessoa que tem muito desses cristais tem uma dominância do fenômeno de incorporação. Não é que o espírito entra dentro da pessoa. É como o rádio e o radialista. O radialista não entra dentro do rádio. Ele entra, na verdade, são as ondas que entram no rádio. Está claro essa ideia? O único momento onde o espírito entra dentro do corpo de uma pessoa é quando a mulher fica grávida. Aí é uma incorporação, de fato. Aí, estão vendo o ponto branco, bem no centro da tomografia? Então são pineais com muito cristal de apatita, é médium de incorporação, dominância. Não quer dizer que não haja outro tipo, mas é dominância do fenômeno. Quando não tem, e quando não tem? Dominância de desdobramento, de saída fora do corpo. Não sou eu que estou dizendo isso, são meus pacientes que me informam pelos processos que passam. Está vendo onde está escrito epitálamo? É onde fica a pineal. Então a pineal capta o estímulo e ele pode se dirigir para o tálamo, que é um arquivo. O tálamo é um arquivo. Fica ali. E se for para córtex, lá em cima, na superfície, aí você percebe. Se não for para córtex, você não percebe. E se for para o hipotálamo? Para o hipotálamo, pode afetar a produção de hormônios, pode afetar a imunologia ou os comportamentos psicobiológicos. O indivíduo tem descontrole da fome, do sono, da sexualidade ou da agressividade. Quer dizer, ele capta a interferência de um espírito e essa interferência pode impressionar estas áreas do cérebro, provocando alterações próprias dessas áreas. Então a mediunidade nem sempre se manifesta como fenômeno paranormal. Muitas vezes há manifestações clínicas, alterações hormonais, alterações de comportamento. O indivíduo perde o controle de alguns comportamentos. Por exemplo, a fome, o sono, a sexualidade ou a agressividade. Não sei se já aconteceu alguma vez isso com vocês. A gente sabe que o Chico Xavier fala no Missionários da Luz, que a pineal é ativada no fenômeno mediúnico. Mas eu posso utilizar uma tomografia funcional de um paciente em transe e ele alterava os olhos, parece que estava possuído por alguém, andava pela casa batendo as portas, não conversava com os pais, parece que era outra pessoa. Você observa na tomografia funcional, bem no centro do cérebro, uma maior luminosidade? Observa? Pois é, porque está mais ativada a circulação sanguínea nessa área. Mais ativa. E pode ver que, curiosamente, em Missionários da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, é relatado a luminosidade do cérebro, da pineal do Chico Xavier. Se você não leu, pegue no Missionários da Luz o capítulo Epífise ou Pineal. Aqui o laudo do Centro de Diagnóstico do Hospital do Coração, que não vou ler para vocês, depois que vocês quiserem, mas ele vai falar, ele vai perguntar, variação do normal, interrogado, não sabe o que, que é, porque não estudou mediunidade na escola médica. O que nós fizemos? Nós pegamos uma pineal humana, da pessoa que já tinha desencarnado naturalmente, cortamos no meio e colocamos no microscópio eletrônico. Fizemos na Universidade de São Paulo, na Escola de Engenharia. Vocês observam estruturas, parecem crocantes. São os cristais. Se você achava que não tinha bola de cristal, tem. No meio da sua cabeça você tem bolas de cristal. Parecem amoras. Estão, antigamente se pensava que esses cristais eram, na verdade, uma calcificação da glândula. Mas eles apresentam características funcionais. A glândula não perde função. E você encontra muito desses cristais em jovens e em crianças também. Antigamente se pensava que era quando a pessoa envelhecia. Mas nós encontramos em jovens e inclusive crianças. Se você fratura um cristal, Dentro você vai ver que ele é formado por lamelas como se fossem cebola. Então uma pessoa jovem apresenta cristais com lamelas concêntricas, mas quando ela fica mais velha, são tantas lamelas e finas que formam um padrão. Esse já é uma pessoa com mais de 80 anos. Muitas lamelas e finas, elas se acavalam. Essas estruturas possuem circulação sanguínea, portanto são estruturas vivas, metabolicamente ativas, por isso que eu digo que são funcionais. Provei isso mostrando vasos sanguíneos nos cristais, em nossa tese na universidade. O que acontece? A onda magnética que traz a interferência espiritual, ela vai encontrar a glândula cheia de cristais. Esses cristais são diamagnéticos. Eles apresentam elétrons na superfície. Repelem a onda magnética. Quando a onda magnética chega, bate num cristal, ele repele para o outro. E aquele para o outro. E o outro para outro cristal. Como se fosse uma mesa de bilhar. Então, há o sequestro do campo. É dessa forma que ocorre o processo de incorporação. Aí a pineal, captando o estímulo, se for dirigido para o lobo frontal, a pessoa tem uma interferência no mundo das ideias, ou boa ou ruim, conforme a sintonia estabelecida. Então, você pode ter um espírito obsessor que intromete no pensamento da pessoa e a desvia do caminho. Porque a pessoa entrou na sintonia daquele espírito infeliz. E ela faz um julgamento que é ela que está pensando. Porque o espírito usa o cérebro dela, então ela tem a impressão que é ela que está pensando. Se ela não conhecer, se a pessoa não conhecer a mediunidade, ela não sabe filtrar o que lhe chega à mente. Isso acontece muito no transtorno obsessivo compulsivo, pensamentos intrusivos. Aqui a pessoa saindo do corpo. A pessoa é o espírito que usa o corpo. Eu sou o espírito, uso este corpo. O pensamento vem do espírito, é um metassistema. O corpo não produz o pensamento, o corpo capta o pensamento. Quando a pessoa tem desdobramento, saída fora do corpo, e isso acontece a cada 90 minutos, a cada 90 minutos você sai um pouco do corpo e depois volta. Primeiro, a pessoa, ela capta a psicosfera do ambiente, sente o que o outro sente. A pessoa, ela também capta questões interiores muito profundas, fica muito autocrítica. Isso sobrecarrega o sistema de neurotransmissão, a pessoa gasta energia. Então, primeiro, ela tem uma exacerbação, um aumento da percepção, fica ansiosa, às vezes fóbica, com medos. Depois tem um gasto de energia, ela solta ectoplasma, sai do corpo, solta ectoplasma. E aí ela tem uma queda e sente uma depressão. O desdobramento provoca um fenômeno colinérgico. Diminui o batimento cardíaco, diminui o pulso, aumenta o movimento do aparelho digestivo, a barriga faz barulho, ronca. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da palestra do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, realizada durante o 6º Congresso Espírita Mundial em Valência, na Espanha. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Música. Rádio Rio de Janeiro, a emissora que promove a educação integral do ser humano. Durante as 24 horas do dia, acompanhe uma programação qualificada que sintoniza você com a espiritualidade. Para o Rio e Grande Rio, sintonize no seu rádio 1400 AM. E para o Brasil e o mundo, acesse pela internet www.radioriodejaneiro.am.br. Ouça agora a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita, coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a palestra do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, realizada no dia 11 de outubro de 2010, durante o 6º Congresso Espírita Mundial, em Valência, na Espanha. O tema, Médiuns e Mediunidade. Com vocês, a sequência da palestra do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Aqui um paciente chegou ao consultório dizendo: doutor, um espírito chegou para mim, uma voz, e dizia: suba no prédio e pule. Então ele se desenhou lá em cima no prédio, bem pequenininho, dá para ver uma sombra. Aí ele disse: quando eu subi no prédio para pular, eu saí do corpo. Aí ele se desenha lá em cima, saindo do corpo. E aí eu vi umas flores e umas luzes que me demoveram da atitude de pular. E eu vim buscar ajuda. Então eu mediquei o paciente, porque você deve tratar o sintoma, porque ainda que fosse um fenômeno mediúnico, eu precisava de bloquear, devido ao perigo do fenômeno. Mediquei e levei para assistência espiritual, que deve ser sempre gratuita, voluntária. O paciente refere, olha, ele desenhou lá em cima, com a barriga de fora, deitado. Disse: chegou uma luz perto de mim. E eu vi saírem de mim dois espíritos, aqueles que me falavam para pular do prédio. E aí ele diz o seguinte, que depois que esses espíritos saíram, ele perdeu a noção de identidade. Quem sou eu? Porque ele estava habituado a viver, e assim a entender, ligado a esses espíritos. Quando esses espíritos vão embora, ele sente um vazio, um não encontrar-se a si. Foi aí que fizemos um trabalho psicológico de reencontro da identidade da pessoa. E aí o encontro de si e um questionamento: o que houve comigo? Aqui essa paciente, vocês estão vendo um ponto branco no meio do cérebro dela? Não estão, certo? Certo? Não estão vendo, porque ela não tem. Então a mediunidade dominante é de desdobramento. Então acontece aquilo, ela sente o que o outro sente, tem dificuldade de saber o que quer, sente o ambiente. As pessoas gostam muito dela porque ela irradia energia de ectoplasma, mas ela sente desgastada, uma depressão intratável. Olha, ela mesma escreveu os remédios que ela tomou. Vamos lá de cima? Olha lá: fluoxetina, Prozac, Effexor, Rivotril, Wellbutrin, Ritalina, Lítio, Pondera, Zoloft, Pamelora, Nafranil, Cipramil, Triptanol, Ludiomil, Cimbalta, Lamictal, Prozac, e depois não deu certo, sugestão, eletrochoque. Então ela nos procurou para perguntar se devia tomar o eletrochoque. E nós desconfiamos que talvez a dificuldade do tratamento fosse porque havia um componente espiritual no problema dela. Normalmente a pessoa que tem desdobramento produz muito ectoplasma. Esse excesso de ectoplasma provoca a formação de tecidos ectópicos, cistos, tumores, e sangramentos. Olha lá, mamas, ultrassom revelando tecido fibroglandular, cistos na mama esquerda. Você vai, ovário, cisto com sangramento, conteúdo hematínico. Bom, no caso do fenômeno de incorporação, é diferente. Ao contrário do desdobramento, que o fenômeno é colinérgico, abaixa a pressão arterial, abaixa o pulso sanguíneo, no fenômeno de incorporação, há um aumento da pressão arterial, aumento do ritmo cardíaco, aumento do fluxo renal. Então, para você analisar se a pessoa está em transe, nada como o exame físico, porque essas alterações não tem como a pessoa simular, ela altera esses dados. Quando a pessoa tem domínio da mediunidade, altera de forma saudável, como o atleta, ele vai correr, ele altera o ritmo cardíaco, altera o fluxo renal, mas é saudável. Um médium equilibrado, ele altera, ele tem alterações equilibradas dessas funções. Mas quando ele não está tendo domínio do fenômeno, ele tem uma desordem dessa natureza. Muitas vezes, uma pressão arterial muito difícil de tratar, porque há o componente mediúnico, o componente espiritual. Estou sendo claro? Essa paciente tem um ponto branco bem no meio do cérebro. Então ela tem uma dominância do fenômeno de incorporação. O que vai acontecer? Se você fizer um Doppler transcraniano, você vai ver aumento da circulação sanguínea do sistema vértebro-basilar, do sistema carotídeo, aumenta a circulação do cérebro. Cabeça fica quente, para falar a verdade. Mão fria, cabeça quente, mediunidade de incorporação. Aí pode dar dor de cabeça. Muitos casos de dor de cabeça, de difícil tratamento, são pessoas com essa característica mediúnica. A pessoa precisa aprender a lidar com esse fenômeno. Está claro? E aí, tem o ponto branco bem no meio do cérebro? Tem? Muito bem. Um menino de 16 anos... ficava possuído. No hospital, ele apresentava convulsão. Mas nós vimos que a convulsão era um pouco diferente. Ele caía no chão, se debatia, mas ele apresentava alguns traços que parecia que não era uma epilepsia típica. O eletroencefalograma mostrava foco sharp lento. É um padrão não epilético, mas é uma alteração. Lá no hospital ele foi edantalizado, recebeu medicação. Mas a carta anexa diz que os neurologistas não estão entendendo o que está acontecendo com aquela pessoa. O que está acontecendo? E então, foi encaminhado para o nosso consultório. Que lá no meu consultório eu recebo os casos que não tem mais jeito. Em conjunto com a equipe do Centro Espírita, nós trabalhamos esse caso, bem trabalhoso mesmo. Mediunidade. Então o menino não tem mais epilepsia, ele tem mediunidade de incorporação. E promove curas extraordinárias, mas é um médium anônimo, ninguém conhece. Anônimo. E é uma mediunidade extraordinária. Eu perguntaria para vocês, quantas pessoas, da mesma forma que aquele rapaz que subiu no prédio, buscando o suicídio, ouvindo vozes dizendo para ele pular, quantas pessoas sofrem esse problema e se suicidam no mundo? uma por minuto. Uma por minuto. Quantas pessoas sentem o ambiente, sentem o que o outro sente, e entram em pânico e ansiedade sem saber por quê? Quantas? Quantas pessoas apresentam reflexos cardíacos, dores de cabeça, alterações com tumores, sangramentos do tipo que mostramos e que a medicina não entende? Quantas pessoas no mundo apresentam epilepsias do tipo desse menino? Quantas pessoas entram em transe e estão internadas nos hospitais psiquiátricos? Estão lotando os consultórios médicos. Quantas? Então eu lhe faria a pergunta: você acha importante que a medicina estude a mediunidade? Você já se perguntou o quanto que a mediunidade interfere na sua vida? E o quanto que é importante você conhecê-la em você? A mediunidade é como uma árvore. Você vai abrir uma copa para o além, mas precisa de raiz. A raiz é o que você realiza na sua vocação e na sua aptidão. Porque sem raiz, a árvore abre uma copa disforme, frágil. Aí surgem os problemas. O primeiro espírito que você precisa receber é você mesmo. Saber qual é a sua missão. Qual é a sua missão? A nossa missão sempre envolve a construção, o nosso papel no mundo, na construção de espiritualidade e de transcendência. Qual é a sua missão? Você, realizando aquilo que está na sua vocação e aptidão, abre uma copa saudável. Mas você precisa conhecer os seus mecanismos de senso-percepção. Portanto, a mediunidade hoje entra dentro da medicina. O nosso corpo é uma estrutura mediúnica. Ele intermedia as reações de você, sua alma, você. Você sente, seu coração acelera. Ao mesmo tempo, você tem necessidades de alimentação física. Então, seu corpo tem um contato com o mundo físico, biológico, e com a biofísica ou a psicofísica espiritual. É um corpo mediúnico, intermedia dois mundos. Daí todos nós necessitamos estudar em nós. Como é que nós vamos fazer essa transição das forças do espírito para a nossa vida? Da mesma forma como a árvore capta a luz e alimenta a terra. A mediunidade, ela também depende da sintonia com Deus. E Deus é amor. Portanto, não há saúde mediúnica sem a atitude do amor. O amor se expande na solidariedade, no perdão, na bondade, na perseverança, na fé, na simplicidade. O amor se desdobra em todas essas expressões como a luz branca se dissipa nas cores do arco-íris. Quando nós cultivamos o amor, nós imediatamente captamos a força de Deus. E aí vem a saúde, a vida. Tudo na natureza foi construído por Deus. Tudo é amor. Uma pedra é amor. Assim como um ser humano é amor. Fomos construídos todos por um Deus de amor. Qual é a diferença entre o ser inanimado, a pedra, e o ser animado, por exemplo, o ser humano? Os dois são amor, mas a pedra não é capaz de amar. Só ama o ser animado. Só é vivo quem ama. Quem não ama é pedra. Portanto, a vida é prerrogativa, é consequência natural do ato de amar. E a expressão do amor, a sintonia mediúnica que chega direto do Criador. Quando Jesus recita a prece do Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso, quer dizer, não se chega a Deus sem conjugarmos o pronome nosso, sem nos entendermos como irmãos. E jamais seremos irmãos uns dos outros, se não nos perdoarmos, se não entendermos as limitações de cada um. Mas além disso, Jesus disse: Pai nosso que estais nos céus. E entendia-se na época que o céu era a atmosfera. Quando Jesus disse Deus que está no céu, quis dizer o Deus que respiramos. Então, quando nós inspiramos, estamos trazendo Deus para dentro de nossos corações. Só precisamos de lembrar disso a cada momento que respiramos. Com a graça de Deus. Apresentamos a palestra do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, realizada no dia 11 de outubro de 2010, durante o 6º Congresso Espírita Mundial em Valência, na Espanha. O tema: Médiuns e Mediunidade. A Rádio Rio de Janeiro apresentou, na Tribuna Espírita,